não é um filme de Roberto Pires. O pesadelo continua. Aê, cuidado, expostos ao lixo radioativo. Eric Pitt, LP pronto. Goianos que sofreram na pele o preconceito radiológico. Eu tô exposto na rua e o pesadelo continua. Também sofri o preconceito, Césio 137, continua o pesadelo. Isso não apaga da memória. A menininha de 6 anos, Daiane brincou, esfregou na cara com meu lambeu. É, traço feedback, faço flashback desta ignorância. Césio 137, acidentalmente 87, contaminou Goiânia. Ó, incompetência no que se diz a qualquer nota ou pesquisa. Até hoje vidas são destruídas, esperadas, jogadas da fila. Dá um gás, corre a tampa, mancha, assim fez o íris por causa do GP de Goiânia. Medo de expulsar os gringos, espantar os bacana. Do autódromo internacional, expondo nossa city em risco mortal. Aí foi mal, foi a tia, foi a lady. Lacradas em caixão de chumbo, impotência e competência do centro-oeste, vista em todo mundo. O objeto abandonado em lote baldio, os correm no ferro velho, vai ganhar os trocados com lixo radioativo. E até hoje esse lixo causa dano às famílias, esperando desencadear processos, medicamentos contaminadas sem serem ressarcidas. Apavou, tampou mais de 40 dias para descobrir. Fala seu prefeito, autoridade, o que era aquilo ali na farsa da boca de um coronel mentiroso. Do prefeito preso, sono inescrupuloso, Nenão pronto, escabuloso, hip hop até o osso, bronqueando, rimando, fazendo nosso papel social, protestando o acidente radioativo nuclear imortal, dando na cara dos responsáveis por esse absurdo. João, como isolaram o lixo radioativo a 30 metros pra dentro do chão, também isolaram o povo goiano afetado e exposto nesta situação. Aí não, e desenvolve os beats soltos na batida do mortão. Eu tô exposto na rua, o pesadelo continua, e continua. Também sofri o preconceito, é desse jeito. Césio 137, continua o pesadelo. Eu tô exposto na rua, o pesadelo continua, e continua. Também sofri o preconceito, é desse jeito. Césio 137, continua o pesadelo. 137, pesadelo continua. A incompetência de um marco brasileiro. 137 foi citado no mundo inteiro. 13 de setembro de 87, até hoje ninguém esquece. O descaso e o abandono trouxe a destruição. A dignidade virou indignação. A cápsula de chumbo foi achada por dois catador, levado para casa o pó azul brilhante encantador. Apagou a luz e respirou, e começou a dor. A iniquidade causada por preconceito e rancor. Achavam que aquilo ali satisfazia o seu ego da vaidade, mas não sabiam que mais tarde, 45 dias depois, seriam vítima do pó da morte nessa cidade. O risco até hoje predomina, mais fantasiado do que a cocaína. Onde tá o amparo do governo pras famílias contaminadas? Além da discriminação, indenização, não receberam nada. Danos morais, psicológicos, sua vida foi revirada. Afetados, abalados, enganados. Doutor Iris Rezende abafou o caso. Diz aí, Pete, é o e o descaso. Meu irmão, e Eric Pitt, LP Bronx, que as batidas do mortão. Eu tô exposto na rua, o pesadelo continua, e continua. Também sofri o preconceito, é desse jeito. Césio 137, continua o pesadelo. Eu tô exposto na rua, o pesadelo continua, e continua. Também sofri o preconceito, é desse jeito. Césio 137, continua o pesadelo.